princesa nem rainha, não tenho eira nem beira, nem ninguém que me queira. Comigo ninguém se importa, todos me querem ver morta. Sei que sou amaldiçoada porque não sirvo para nada. Mas a culpa não é minha de ser uma erva daninha. Daninha, daninha, erva daninha. Inventaram o herbicida para me complicar a vida. Mas isto não fica assim, vamos ver quem ri por fim. Nem princesa, nem rainha, sou uma erva daninha.